Vereador Dionísio Bertoldi, do PT, nos falando sobre suas solicitações hoje nesta sessão. Primeiramente, falando sobre sua solicitação, aqui inclusive usando a tribuna, pedindo mais profissionais para a unidade de saúde do bairro Gasparinho. Sim, Gil, veja bem, eu enviei na última sexta-feira o ofício 08/2019, solicitando ao prefeito e ao secretário de saúde um técnico de enfermagem urgente aí para aquela unidade de saúde, para ajudar aquela equipe onde não consegue atender bem a nossa comunidade. Não por falta de profissionalismo, não. A equipe está trabalhando certa, são profissionais. O problema é que são poucas pessoas para atender muita gente. E no ofício também fiz o pedido ao prefeito e ao secretário para que se começasse, já vinha pedindo desde o ano passado, a se pensar em colocar mais uma equipe médica, a segunda no caso seria, para suprir a demanda do bairro, né? Hoje nós temos uma demanda ali de 7 mil pessoas naquela unidade de saúde ali. Uma equipe médica, lei federal, ela só pode ser do Ministério da Saúde, ela pode atender até 4 mil pessoas. Então veja bem o quanto que a mais tem para aquela equipe atender. Por isso que a equipe não dá conta. Então essa seria a minha solicitação. E também pedi, né, Gil, para o responsável, líder de governo, que levasse até o responsável, a Secretaria de Obras, a limpeza das ruas do Gasparinho, né? Meu Deus, nós temos lá no nosso Gasparinho, Alto Gasparinho, Gaspar Alto, Bateias, Baracom e próprio Lagoa. A cidade, ela está no meio do mato, né? Tem que se tomar... Você tem acompanhado há quanto tempo a prefeitura não faz a limpeza, não roça as beiras das ruas aqui da cidade? Nós estamos desde 2018 sem limpeza nas estradas. A equipe, a gente não vê mais a equipe, não se sabe onde está a equipe de limpeza, então essa equipe, ela tem que aparecer e fazer essa limpeza, né? Veja bem, está cobrando, o povo está nos cobrando, cobra do vereador, o porquê que não se faz limpeza, né? E a gente leva esse pedido até o responsável, que é a Secretaria de Obras, e a gente não tem a resposta, né? Então a gente quer a resposta que de fato fosse e limpasse esse bairro, né? Que eles estão no meio do mato e se torna até perigoso, porque as pessoas que caminham no asfalto, por não ter acostamento, elas caminham em cima do asfalto. Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu ontem ali na Leopoldo Chirão, um atropelamento, uma coisa até pior, né, Gil? É isso que a gente está trabalhando para que não acontecesse dentro do nosso município.